Opa! Mais uma vez no ar, Muqueca de Siri. Hoje um programa especial, uma pistinha com música latino-americana. Brilha, estrada, coração, farol de milha. Toda mana, mano, mini, mina. Segue na batida do amor. Ima, força aqui atrás, joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. 98.3. Bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar. Não pra convencer a quem quiser bailar. Em mi corazón late una canción que suena libertad. Es nuestra visión que viene a invitar. No pa convencer a quien quiere bailar. Bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar. Não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena libertad. Es nuestra visión que viene a invitar. No pra convencer a quem quiere bailar. Farol de milha, toda mana, mano, mini, mina. Segue na batida do amor. Ima, força aqui atrás, joga pra cima. Rompe os bons costumes da família. Explode o sentimento sem pudor. No meu coração, bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar. Não pra convencer a quem quiser bailar. En mi corazón late una canción que suena libertad. Es nuestra visión que viene a invitar. No pa convencer a quien quiere bailar. Calypso Rose Clandestino 98.3 Rádio Campeche. Este é o Muqueca de Siri. Solo voy con mi pena. Sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Pa la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Como una raya de mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por abusar la ley. I cannot go forward, I cannot return. And the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to, nobody waiting for me. Ah! Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. No home to return to, nobody waiting for me. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino, yo soy el quebrale. Pela vida inteira se pelejar. Eu vou mergulhar num cantinho de rosa, num canto de calma, num canto de roda. Essa lua sem medo, medo, medo. Essa lua tem medo, medo, medo. Academia da Berlinda. E agora é Bersui, Bergarabá, eu tomo. Moqueca de Siri, toda quinta, 19h, na Rádio Cantaixa, ao vivo. Música, eu quero dedicar pro meu grande amigo Javier Guerreiro, monstro do mosaico, Circo Vulcano. Donde está Javier? Camina por la acera, que a ti nadie te espera. Vas por la mañana saliendo de otra fiesta. No sabes dónde estás, ni en qué carro te vas. Deja la guitarra que la banda la rescata. Le dijo a la flaca, vamos pa' tu casa. Aunque viva en la Yaguara, en Junquito o en Cuyagua. Le dije a Javier, piénsatelo bien. Esa flaca está más loca que una cabra. Yeah. Sabe a dónde carajo. historia continúa, no se acaba la locura. Un, dos, tres, día y noche solo rumba. Tres días sin comer, alcohol para beber. Te viera tu papá, no lo podría ni creer. Los muchachos de la banda te buscaron en el baño. Fueron a tu casa con la guitarra en la mano. Al final es que llegaron al molino y preguntaron. Y fue cuando el parquero dijo: ¡No, no, no! La flaca se llevó a Javier. ¡No, no, no! Más nunca lo volví a ver. ¡No, no, no! La flaca se llevó a Javier. ¡No, no, no! Más nunca lo volví a ver. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Vete pa' tu casa ya. Mañana hay que trabajar. El show debe continuar. MHz, Rádio Comunitária Campeche, Matungo. Thalia. No primeiro tempo do Muqueca de Siri, ouvimos Francisca La Brasa, Francisco Elombre com o Brasa, Batida de Amor, Mano Chau com Calypso Rose, Clandestino, Academia da Berninda, Nego Nervoso, Bersuí Bergarabá, Diotomo, Circo Vulcano, Donde Estás Javier, Matungo, Cumbia Lo Mestizo, e no fundo estamos ouvindo Thalia com Piel Morena. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM, também pelo streaming no site da rádio, radiocampeche.com.br. Tem o repeteco do programa todo domingo, 11 da manhã até meio-dia. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e QU. E hoje, não é à toa que tá com essa carrapeta latina, porque mais tarde estaremos no Latino, ali no, também no Espaço Crânio, que são colados, botando um pouco de música brasileira e latina, latino-americana em geral. Então, uma amostra grátis, um tira-gosto do que vai rolar mais tarde, uma pistinha. Então, abre espaço na sala e cai na dança, que dançar não tem contraindicação. Fora Bolsonaro genocida, use máscara, álcool gel, distanciamento social. Esse espaço onde o Muqueca vai tocar é aberto, valeu? E portanto o acesso é livre. 0800. Aí mantendo o distanciamento, valeu galera? Thalia! Me tiene prisionera. Jeriquillo. La vida es un carnaval. Viva Celia Cruz, que vem a seguir. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que la vida no nadie es solo, siempre hay alguien. ¡Ah! Es un carnaval, todo por la voz cantar. Ay, señores, todo aquel que piense que la vida es cruel nunca está solo, Dios está con él. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que son los viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. se pone caliente. Esto se baila apretado. Cuatro pasitos para el frente y un meneíto de lado. Porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave. Y hay que meterle candela al jarro para que suene así como va. Te lo repito. Porque la rumba. Sound System, no Muqueca de Siri, pela Rádio Campeche. Bolsonaro, senhor Matanza. Agora uma música pra quando o Bolsonaro meteu o pé. Vamos farrear, Pinduca. Depois do meio do pituí. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar.

compadre, tô com saudade da minha branca. Do ver o peso da sacanagem, lá eu sou popstar. No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, no meio do pitiu. Esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do ver o peso, pitiu dos nossos peixes, d'água doce. Segundo tempo do Muqueca de Siri de hoje. Angelique Kidio K-I-D-J-O, não sei como fala. La vida é um carnaval. Célia Cruz, oye como va. Elza Soares, Tequila, Baiana System, com participação de Manu Chao, sul-americano, na verdade um pouco sampleado do Mano Negra, que era a banda do Manu Chao do século passado. Senhor Matanza, a música dedicada ao idiota do Bolsonaro. Pinduca, vamos farrear. Tononete, no meio do Pitiu. E no fundo estamos ouvindo Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Carinhoso. Carinhoso é de Pixinguinha, daí o Braguinha botou a letra. É, João de Barro. Aí no Ska. Na prorrogação de hoje, vamos ouvir Moe de Tiana, O Quadro e Ska Cubano. As músicas ficam como surpresa, eu conto no final. Valeu, até. Curte essa quebradeira. Valeu, Magu, Sérgio Sofiati. Essa banda tem mais ou menos a idade do Muqueca de Siri. Nas redes sociais, arroba Muqueca Siri. Daqui a pouco estamos no Latinos Bar. A Carrapeta, música brasileira e também música latina. Valeu, Marco, valeu a galera também do Espaço Crânio. novia llamada Teresa, bailando una samba, quizá no sea el primero. Mas en mi barrio todos mis amigos me respetan. ¿Será que tengo simpatía y a la gente se trata con la alegría? Soy de un país tropical, lo bendijo el Señor, es la tierra de la belleza. Y en febrero y en carnaval voy tocando un guitarrón, soy flamenco y tengo una novia llamada Teresa, bailando la samba, quizá no sea el primero, mas en mi barrio todos mis amigos me respetan. ¿Será que tengo simpatía y a la gente sé tratar con alegría? O quadro tá amarrado. Opa, a prova de agulha pra boneco mundo gaiano pro santo se abandonar. Farofa de dendê, caro no terreiro, os ativos forasteiro, comer vela acesa pra poder ver os caboclos desse meu rap. A ladainha presa me aprenda. Batapá transgênico, entidade rejeita na oferenda. Baiana malandra, rodando com saia de renda. Se for pra me pedir tocar tambor, meu corpo fechado não quer dizer que eu sou tapado. Bola de cristal líquido não vai mostrar o meu passado. Erva solta natural é coisa de Deus. Amor e bagulho industrializado. É arte do diabo. Do lado de fora da igreja, pregado no portão. Uma placa me alertando, cuidado com o cão. Meu curso de alfabetização vai te ensinar alemão. Minha evolução eu busco agora, não vou esperar a encarnação. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mal olhar. Amarrado, em nome do quadro. Pé de coelho, carranca, ragamuffin pra tua mente de ar. Amarrado, em nome do quadro. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mal olhar. Amarrado, em nome do quadro. Pé de coelho, carranca, ragamuffin pra tua mente de ar. De fato, mangalô, na fé e no flow. A resistência do pai de santo contra o discurso do pastor. Mandinga na rima, MC, entidade espírita, quebrando mal olhado. Na mão, microfone, uma cruz, o dente de alho. Preto velho sentado, sossegado, fumaça pro alto. Minha corrente é e sempre vai ser do bem. Positivo vibration pra você também. Porque Deus é o justo, o resto é voodoo. Quem não for fiel, vai de reto, homem, que eu vou à torta e à direita. O nosso cego tá dado no laço, jogado no espaço. A minha seita é o hip hop, oferta na encruzilhada, scratch batucada. Aplicando eletrochoques, os lobos tão soltos, mandado a ferro e fogo. Calça big, dreadlocks, pai Hans, pai Jeff, pai Freeza, pai de Mac. Invocando novos toques, universidade mística contra sua acha, pela alma, nem cone, nem plástico. Amarrado, em nome do quadro. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mal olhar. Amarrado, em nome do quadro. Pé de coelho, carranca, ragamuffin pra tua dente de ar. Amarrado, em nome do quadro. Rimas, mandingas, cantiga capaz de plantar o seu mau olhar. Tá amarrado, em nome do quadro. Pé de coelho, carranca, ragamuffin, patuá, dente de ar. Dente de ar, tabaco, a minha rima flutua. Ideias que faz ataques aos seres de alma obscura. Estão em toda parte, na multidão se mistura. E não entende a arte das entidades da rua. O nome de boca de sapo não vai encontrar. Carrega ruda na orelha pra me guardar. Folhas sagradas, faço uso pra me libertar. De uma sentença e disciplina que eu vou me guiar. Tá amarrado, em nome do quadro. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar. Tá amarrado, em nome do quadro. Pé de coelho, carranca, ragamuffin, patuá, dente de ar. Tá amarrado, em nome do quadro. Rimas, mandingas, cantiga pra espantar o seu mau olhar. Tá amarrado, em nome do quadro. Pé de coelho, carranca, ragamuffin, patuá, dente de ar. Para Che Guevara, Ska Cubano. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo aqui na Rádio Comunitária Campest 98.3, uma frequência comunitária. She said him look like Che, Che, Che Guevara, Che, and so she wants him Che. Cacá de Siri.